contaram que você gosta de outro, que está comigo porque tem pena de mim. As minhas lágrimas molharam o meu rosto, porque jamais pensei que me fizesse assim. Somos casados, mas ninguém vai obrigar viver comigo contra a sua vontade. Se for somente pra viver pensando em outro, pode partir, eu lhe dou a liberdade. Porém, no dia que você for desprezada e receber também a mesma humilhação, pode voltar que ainda estou à sua espera. Não tenha medo, lhe darei o meu perdão. Siga com Deus o seu caminho de aventura, que aqui sozinho por você vou esperar. Eu lhe confesso que no mundo não existe outra mulher para ocupar o seu lugar. Pode voltar que ainda estou à sua espera. Não tenha medo, lhe darei o meu perdão. Siga com Deus o seu caminho de aventura, que aqui sozinho por você vou esperar. Eu lhe confesso que no mundo não existe outra mulher para ocupar o seu lugar.